lá na cruz que eu senti o meu pecado. Quando eu vi ali Jesus crucificado, seu rosto meigo, as suas mãos dilaceradas, foi um grande preço que ele pagou por meus pecados. Fui aos seus pés e o meu fardo ali deixei. Senti o toque de suas poderosas mãos e o seu sangue logo me purificou. E como a neve, meus pecados os tornou. Pecados os tornou.